Bom dia, bom dia. Você sintoniza a Rádio da Família, ZYL291, 820 kHz. Estúdios da Rua dos Antunes, 1175, Edifício São Sebastião, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. A Rádio da Família, Rádio da Família. Mais um dia está começando. E junto com ele, o programa Manhã Sertaneja. A boa música sertaneja. Informação ao homem do campo. E a sua participação pelo 3531-2396. Ou pelo nosso WhatsApp 99968-2396. E para apresentar o programa Manhã Sertaneja, a voz forte do rádio e de Colorado. Meus amigos, a hora certa, 5:01 agora, minha gente, 5:01. Nós estamos chegando, começando mais um programa Manhã Sertaneja, aqui pela Rádio da Família, ao vivo, direto do Estúdio 3, da Rua dos Antunes, 1175, no Centrão de São Sebastião do Paraíso, aqui no sudoeste das Minas Gerais. Agora, 1 minuto, agora, 5 horas, 1 minuto. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, estamos comunicando para mais informações explicadas do que aconteceu na região de Campinas. Muito bom. Amigo, o negócio bota fogo fora de casa.